La la ya, la ya, la la la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Doido pra te olhar, doido pra te ouvir, louco pra te ter e pra te ver sorrir. Dizendo besteiras coladinha no meu corpo, eu tô louco pra encontrar você. Sigo seus passos, nos embaraços, eu tô vidrado com tanta vontade. Eu tô doidinho pra te ver. Me aceita assim, como eu sou, me dá seu carinho, amor. Pode ir com você, eu tô colado com você, e agora já não tem mais volta. Te dar água na boca, ah. Pode ir com você, eu tô colado com você, e agora já não tem mais volta. Te dar água na boca, essa paixão é poderosa, yeah. La la la ya, la la ya, la ya. Pra te olhar, doido pra te ouvir, louco pra te ter e pra te ver sorrir. Dizendo besteiras coladinho no meu corpo, eu tô louco pra encontrar você. Sigo seus passos, nos embaraços, eu tô vidrado com tanta vontade. Eu tô doidinho pra te ver. Me aceita assim, como eu sou, me dá seu carinho, e agora já não tem mais volta. É te dar água na boca, ah. Eu pode ir com você, eu tô colado com você, e agora já não tem mais volta. É te dar água na boca, essa paixão é poderosa. E agora já não tem mais folga. É te dar água na boca, ah. Tô coladinho com você, eu tô colado com você, e agora já não tem mais folga. É de